abre e se fecha no tempo, num sopro de vento, torna-se a abrir. Se fecha no tempo, num sopro de vento, torna-se a brilhar.